cheiro de perfume bom. Várias meninas dançando e os homens estão se jogando. Torcida do Vitória representando Gaiá. Torcida do Bahia também pra cima. Vem sentando na gaiola. Vem, eita, som. Vem, na gaiola. Vem, sente a bola. Vem, sentando, sentando, sentando minha bola. Vem, vem, vem. meucds.com. Quem tá tomando Skol hoje aqui? Quem tá tomando Skol? Quem tá tomando uísque? Quem tá tomando vodka? Tequila? Gin? Gin é a bebida da mulherada atualmente. Quem tá bebendo, levanta a mão. Quem tá bebendo, mas tá sem um copo, bota a mão pra cima que eu quero ver. E cheiro de perfume bode. Para as meninas dançando e as mulheres se jogando e os homens se preparando. Sentando na gaiola.